never felt the house so empty. The silence that echoes seems like irony. The chair standing there, the portrait in the yard. It's the absence that hurts, that always hits the same. There are people who don't understand. They say that life is just like that, but only those who have lost all the pain that comes at the end. Que nunca teve alguém da família que se foi. Não conhece o aperto que no peito a gente põe. É lembrar de abraço, de sorriso no olhar. É sentir a falta e não ter pra onde voltar. Who has never cried in secret when remembering? Doesn't understand what it's like to pray, to try to come to terms with. Nas datas especiais, o coração se aperta. A cadeira tá vazia, mas a memória tá desperta. Cada história, cada riso, cada gesto de amor ficam vivos na lembrança, mesmo com tanta dor. And if I could, I swear I would go back in time, just to give you one more kiss, just for a moment. But life is this train that has no longer stage, and what remains is to keep you inside my heart. Quem nunca teve alguém da família que se foi? Não conhece o aperto que no peito a gente põe. É lembrar de abraço, de sorriso no olhar. É sentir a falta e não ter pra onde voltar. Who has never tried a secret when remembering? Does it understand what it's like to pray, to try to come to terms? This pain of loss, this emptiness, it doesn't go away. It's longing that burns, and your memory that embraces. Quem nunca chorou, escondido ao lembrar, não entende o que é rezar, pra tentar se conformar. Essa dor da perda, esse vazio que não passa, e a lembrança que abraça.